fazendo amor. Eu não tô te reconhecendo, hein. E de repente tu mudou, parece que cê esqueceu que eu só te quero bem. Nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar. E mais quando você passar de mãos dadas com esse tempo que pediu. Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar. Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar. E a gente vai terminar. Se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. Tá perdido um tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo que pediu. Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar. Tá difícil, coração, coração não vai aguentar, amor. E a gente vai terminar. Vai gostar. Forró de periferia, coração.